momento em que a gente se encontrou. Nesse instante eu vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha. Numa cama dormir de conchinha, Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Em que a gente se encontrou. Nesse instante eu vi que era você. Eu já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha. Numa cama dormir de conchinha, Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam.